Estação Primeira. O rock das suas ricas nascentes até as mais diversas vertentes. As margens dos reservatórios de usinas hidrelétricas são áreas de preservação permanente. Elas são protegidas por lei para abrigar centenas de espécies da fauna e da flora paranaense. Antes de abrir acessos na mata ou construir perto das usinas da Copel, consulte as leis ambientais e as regras para a cessão de bordas de reservatório no site copel.com. Cuidar da mata ciliar é preservar a água e a energia que movem o Paraná. Copel, pura energia. Estação Primeira. Rock and roll will never die. Thank you. hill. I saw Maybelline in a coupe de ville. A Cadillac rolling on an open road. Nothing outrun my V8 Ford. A Cadillac doing about 95. Moves bumper to bumper, rolling side to side. Maybelline, why can't you be true? Oh, Maybelline, why can't you be true? You done started back doing the thing you used to do. A Cadillac pulled up to 104. My Ford got hot and wouldn't do no more. Started to rain. I tooted my horn for the passing lane. Rainwater blowing all under my hood. I knew that. onde a vida passa na TV. E o meu caso é com você. Fico louco sem saber. Sim pro sol, sim pra lua. Eu quero você toda nua. Sim pra tudo que você quiser. Estação Primeira, a trilha do rock, das suas nascentes até as mais diversas vertentes. Sleeping, rain falls, he's dry. train sped down the line. It was the last train he would ride. Oh no. Little baby, I'm a little lover boy. 85.3 Estação Primeira. O rock das suas ricas nascentes até as mais diversas vertentes.

la, la, la, la, la, la, la, la, la, the light of love.

It's okay. lendária está de volta. Say it, time to say it.

Estação Primeira. Estação Primeira, a lendária, está de volta. You're so chic to the rebel of we. think I'm crazy. Stopping on my feet, shuffling to the street, asking Pete, what's the matter with you, boy? Longe de tudo, longe de você, longe de tudo, longe de você. Por um momento me esqueço, mas parece ser isso mesmo. Longe de você, longe de mim. We'll be right back. I live in the city of angels. Lonely as I am, together we cry. I drive on the streets 'cause she's my companion. I walk through the hills 'cause she knows who I am. She sees my good deeds and she kisses the wind. And I never worry, now that is a lie. Estação Primeira, 85.3 FM. A lendária está de volta. Fique ligado nas dicas de segurança para a proteção de todos. A atividade de construção civil e manutenção de prédios deve ser feita a uma distância segura da rede elétrica. Tome cuidado ao usar escadas, andaimes e barras de ferro. Ao construir ou reformar, conte sempre com um profissional especializado para evitar acidentes. Siga estas orientações e evite acidentes. Copel, pura energia. Estação Primeira. Lord, right back. A lendária. Thank you. seus lábios ainda estão molhando os lábios meus. E as lágrimas não secaram com o sol que fez. E agora como posso te esquecer, se o seu cheiro ainda está no travesseiro e o seu cabelo está enrolado no meu peito. Espero que o tempo passe, espero que a semana acabe, pra que eu possa te ver de novo. Espero que o tempo voe, para que você retorne, pra que eu possa te abraçar e te beijar de novo. E agora como eu passo sem te ver, se o seu nome está gravado no meu braço como selo. Nossos nomes que tem o N como um elo. E agora como posso te perder, se o teu corpo ainda guarda o meu prazer e o meu corpo está moldado com o teu. A semana acabe, pra que eu possa te ver de novo. Espero que o tempo voe, para que você retorne, pra que eu possa te abraçar. Espero que o tempo passe, espero que a semana acabe, pra que eu possa te ver. E te beijar.